Bom dia a todos que estão nos ouvindo na Rádio Aconchego. Agora começa mais um programa Prato Cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio, cheio de ideias e cheio de qualidade. Cheio de qualidade. Alô, alô, bom dia você que nos acompanha aqui na Rádio Aconchego. Estamos começando mais um programa Prato Cheio, um programa sobre educação alimentar e nutricional. Esse programa é realizado pelo curso de nutrição da UFPE em parceria com a Rádio Aconchego. A gente traz ideias, dicas para você ter uma educação mais equilibrada, uma alimentação melhor no nosso dia a dia. Hoje a gente vai conversar sobre reaproveitamento de alimentos. E a gente está aqui com a turma de nutrição da disciplina Educação Alimentar e Nutricional. Bom dia, gente! Bom dia! A gente está aqui com Pepe, com Luíde, com Iane, Giovana, Cíntia. E para começar, a Giovana vai trazer para a gente uma nota falando sobre desperdício de alimentos. É contigo, Giovana! Existem várias formas de desperdício dos alimentos, mas a principal é durante a própria preparação desses alimentos. O lugar que mais se desperdiça é dentro da própria cozinha, e é onde deveria ser mais aproveitado. O descarte de cascas, sementes e raízes, por exemplo, também o de talos e entrecascas, poderiam ser usados em diversas receitas. Isso é um exemplo de como jogamos na lixeira o que deveria estar no prato. A alimentação sustentável combate esse processo por meio do aproveitamento integral, do planejamento na hora de ir às compras e da conservação. E esse lixo esse reaproveitamento diminui o lixo orgânico acumulado, faz uma economia no gasto com dinheiro, no gasto de dinheiro, e a melhor distribuição de mantimentos. E tudo isso pode ser feito com pequenas mudanças no dia a dia. Certo, gente. Então a gente hoje no nosso programa vai falar sobre esse reaproveitamento de alimentos. Giovana, você falou sobre... sobre casca, entrecasca. Explica melhor pra gente quais são essas partes dos alimentos que a gente costuma desperdiçar que podiam ser reutilizadas. Só para o pessoal entender melhor o que é isso, casca, entrecasca. Então, as cascas são as partes externas do alimento que fazem a proteção da polpa deles. Por exemplo, a casca da banana, a gente sempre tira para comer a parte de dentro, que é a parte branquinha, e a casca é amarela, por exemplo. A da abóbora também, a gente sempre tira. Esses são alguns exemplos. Sei, que a gente fala assim, eu tô perguntando casca, pô, todo mundo sabe que é uma casca, mas eu vou pensar, eu vou comer casca do maracujá, eu vou reaproveitar casca de banana. Exato. É isso mesmo que a gente tá falando? É, exatamente. E quando fala desse grande volume de desperdício na cozinha, então seria a gente ter maneiras de cozinhar e tratar esses alimentos. Exato, fazer preparações de alimentos que usem essas partes e que não se sinta que você está comendo algo estranho. Vai fazer parte do hábito. Certo. E aí, Iane também traz uma ideia aqui pra gente, né, Iane? Sobre esse aproveitamento total dos alimentos. Com você, Ana. Bom dia. O aproveitamento integral dos alimentos é quando diversos nutrientes estão presentes em partes geralmente descartadas dos alimentos, como Giovana falou, sementes e cascas, entrecascas, folhas e talos. E muitas pessoas, elas perdem a oportunidade de produzir pratos deliciosos e saudáveis, causando o acúmulo do lixo orgânico e desperdício de mantimentos que poderiam estar nos pratos de nós brasileiros. O aproveitamento integral consiste em pequenas mudanças no cotidiano que fazem um grande bem para o indivíduo, para o meio ambiente e para a sociedade como um todo, através do consumo saudável. Afinal, em uma boa cozinha, nada é desperdiçado. Ah, que massa. Então, está trazendo esse texto que a gente leu, está trazendo a ideia do que seria um aproveitamento maior dos alimentos do que a gente faz hoje, né? Sim. Aí, fala um pouquinho melhor pra gente, algum de vocês, o que é essa alimentação integral? Você já leu, mas só pra quem tá nos ouvindo, ficar com isso mais forte na cabeça e tentar trazer pro seu dia a dia. No caso, a alimentação integral seria não só aproveitar as partes que já são utilizadas de maneira geral pela população e utilizar essas partes, cascas, entrecascas, as sementes que geralmente são descartadas e começar a utilizá-las na nossa alimentação, trazer para o nosso hábito, sem falar do desperdício, que essas partes elas trazem muitos nutrientes são necessários para a nossa alimentação, não só as partes que nós consumimos em geral, mas essas que nós não somos acostumados a consumir, elas também trazem nutrientes. Então, isso é muito importante para a nossa alimentação. Ah, então quer dizer que a gente pode fazer, às vezes, se confundir um pouco. Quando fala de alimento integral, tem aqueles alimentos barra de cereal. Sim, integral. Não é a mesma coisa do que a gente está falando aqui, né? Não. O que a gente fala é do aproveitamento integral, do alimento total, de todas as partes. De onde a gente puder aproveitar aquele alimento, a gente aproveita. É isso aí, gente. A gente está ouvindo o programa Prato Cheio aqui na Rádio Aconchego 88.1 FM. Esse programa vai ao ar sempre nas terças-feiras pela manhã. Você nos acompanha também pela internet no blog radioaconchego.milharal.org ou aqui no 88.1 FM. A gente vai para um breve intervalo e já a gente retorna falando como a gente pode aproveitar melhor esses alimentos em nossa cozinha, trazendo algumas dicas para vocês. Rádio Aconchego, fica com a gente. As abelhas vão de flor em flor, procurando pólen para fazer seu mel. Em cada flor, uma troca. Leva um pouco da flor e deixa um pouco de si. Prato Cheio. Fazendo como as abelhas. Nosso trabalho é aprender com vocês. Vem aprender com a gente. A natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Vi a mandioca pra farinha e o milho pra galinha e o capim para vaquinha e o feijão quem compra gosta. Oi, vi a mandioca pra farinha e o milho pra galinha e o capim para a vaquinha e o feijão quem compra gosta. Que lario, ai, ouvi eu que chuteira minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Para demonstrar minha alegria, fiz tremenda e eu não quero ver você. sabão na boca. Arco-íris já mudou de cor e uma rosa nunca mais desabrochou. E eu não quero ver você. Eu não quero ver. Veja, meu bem, gasolina vai subir de preço. Vida saudável. Alimente essa ideia. O cuidado com os produtos da alimentação devem ser tomados não só durante a compra e o preparo, mas também na hora de guardá-los em casa. Prefira sempre os locais secos e ventilados. Evite colocar as embalagens de alimentos no chão ou perto de produtos de limpeza. Fique de olho também no prazo de validade dos alimentos. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Alô, alô, aqui é a Rádio Aconchego, programa Prato Cheio, na manhã desta terça-feira, conversando sobre educação alimentar, como a gente pode fazer para comer melhor. A gente está conversando hoje sobre reaproveitamento de alimentos. No primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre o que era isso, sobre o que era o aproveitamento integral desses alimentos que nós consumimos e de como nós desperdiçamos partes que podíamos utilizar. Agora a Cíntia vai trazer para a gente algumas informações sobre o valor nutricional, os nutrientes que tem nessas partes que nós costumamos descartar dos alimentos. Não. Eu vou citar algumas partes de alimentos, começando pelas folhas. Existem as folhas da cenoura, beterraba, batata doce, que a gente pode aproveitar nas culinárias, do nabo, couve-flor, abóbora, mostarda, hortelã e rabanete. As cascas de alimentos a gente pode aproveitar da batata inglesa, banana, tangerina, laranja, mamão, pepino, maçã, abacaxi, berinjela, beterraba, melão, maracujá, goiaba, manga e abóbora. Dos talos, a gente pode aproveitar da couve-flor, do brócolis, salsa, agrião e beterraba. E sementes da abóbora, melão e jaca. Valeu, Cíntia. Eu acho que eu falei me equivoquei aqui. Giovana olhou pra mim aqui assim e falei, não é valor nutricional, né, gente? Valor nutricional é outra coisa, né? Mas a gente falou das partes que a gente pode aproveitar desses alimentos. Então, por exemplo, eu às vezes escuto muitas vezes a parte que a gente costuma chamar gostosa é a polpa, né? Sei lá, você vai comer uma maçã. Exatamente. Aí, o gostoso é a polpa, mas aí chega minha mãe, uma tia assim, pra dizer, não, mas é onde é mais rico de vitamina é na casca. Quer dizer, pois que é. Muitas vezes isso é verdade mesmo. É. Que vai estar mais na casca. E aí, você falou assim, tem várias coisas assim que deixam a gente que não conhece muito curioso, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade às vezes de aproveitar algumas folhas mesmo, que quando chega, sei lá, folha, você falou, folha da beterraba, eu acho, folha do nabo, aí é uma, não sei, uma coisa mais amarga assim, mas quer dizer que isso tudo, se a gente comer, a gente vai estar comendo bem também, se estiver aproveitando isso. Isso, e pode até misturar com a fruta. Ah, isso aqui. E eu sei também, por exemplo, semente eu já acho mais fácil, a semente do jirimum, que a gente dá aquela torradinha, né? Isso. Dá pra fazer a farinha de jirimum. Torrando ela e triturando? É, a gente assa a semente, faz a farinha e pode fazer várias receitas com a farinha. Ah, que massa. Então, cada uma dessas coisas que você falou, a gente pode, tanto ir inventando na cozinha, como também pesquisando, achar formas de como fazer. Aí já adianto que as informações que a gente está trazendo hoje, a gente está pegando da página na internet do Banco de Alimentos do SESC. Aí você pode anotar que a página é... Você pode pesquisar Banco de Alimentos SESC, ou colocar direto o endereço, que é www.bancodealimentos.org.br. Lá tem algumas dicas de como higienizar, como preparar os alimentos e dicas de receitas. E a gente trouxe hoje uma receita especificamente, que Loide vai ler aqui pra gente. Bom dia, Loide. Bom dia. E aí, qual é a receita, Loide, que a gente apresenta hoje pra quem tá nos ouvindo? Então, hoje eu trouxe uma receita de soufflé de casca de legumes para apresentar para vocês. Então vamos lá. Aí, primeiramente, vamos para os ingredientes, né? A gente vai utilizar uma xícara de chá de leite, pode ser desnatado ou leite integral, 4 xícaras de chá de cascas de legumes variados picados, meia xícara de chá de queijo branco ralado, pode ser o queijo que tiver na sua casa, não tem problema não. 2 colheres de sopa de farelo de trigo, 1 colher de café de sal, 2 claras em neve e 1 colher de chá de fermento. Aí, no modo de preparo, primeiramente as cascas devem ser higienizadas em uma solução de 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária durante 15 minutos. Enquanto as cascas estão sendo higienizadas, coloque o leite para esquentar em uma panela. Quando o leite esquentar, você vai adicionar as cascas, o queijo e o farelo de trigo. Tempere com sal e desligue o fogo. Deixe esfriar um pouco e adicione as claras em neve e o fermento, mexendo delicadamente. Coloque essa mistura em uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus até dourar a parte de cima. E depois é só servir. Poxa, que massa, gostei, fiquei curioso mesmo. Porque, como eu tava falando antes, às vezes a gente sabe que pode aproveitar, mas não sabe como, sei lá, como fazer uma coisa legal que renda dentro do tempo que a gente tem também, né? E então é isso, pessoal. Esse é nosso programa Prato Cheio. A gente hoje falou um pouco sobre por que aproveitar melhor os alimentos, trazendo a ideia de que se a gente aproveitar o alimento todo, incluindo talo, casca, a gente pode ter um ganho nutritivo pra gente, não é isso? Exato. E também evitar um grande desperdício de alimentos que a gente tem nas várias etapas do transporte do alimento, mas muito grande também na nossa própria cozinha, né? Então a nossa parte a gente pode fazer diminuindo o desperdício na cozinha. E a gente traz mais uma informação nesse nosso programa com o nosso colega Pepe, que é aqui também no curso de nutrição. Ontem foi o Dia Mundial da Alimentação, não é isso, Pepe? Isso mesmo, Arimatea. Bom dia a todo mundo. Então, ontem, como você já falou, dia 16 de outubro, foi o Dia Mundial da Alimentação. Essa comemoração teve início em 1981 e tem como objetivo a conscientização da população sobre questões de alimentação e nutrição. Além disso, nesse dia é comemorada a fundação da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Então, a cada ano, o Dia Mundial da Alimentação tem um tema diferente, onde a maioria dos temas gira em torno da agricultura e como ela, aliada à educação e à saúde, poderá nos conduzir à erradicação da fome e da má nutrição. O tema desse ano foi mudar o futuro da migração, investir em segurança alimentar e desenvolvimento rural. Então, esse tema é muito interessante porque fomenta a discussão sobre como a segurança alimentar, que é a dificuldade de se obter uma alimentação balanceada e saudável, influencia na migração das pessoas em busca de uma nutrição adequada e uma melhor qualidade de vida. Poxa, massa. E é um tema muito importante pra gente aqui no Brasil também, né? Que eu acho que a gente pode abordar melhor em outros programas, trazendo essa questão da relação com nossa alimentação com o campo, né? Com certeza. Porque se é feito o jargão, se o campo não planta, a cidade não janta. E aí a gente ter sempre em mente que o alimento que a gente tá comendo não veio do nada, né? Pois é. É isso aí, dia 16 de outubro então, Dia Mundial da Alimentação. Valeu, Pepe. Valeu, gente. Valeu todos vocês que nos acompanham aqui pela Rádio Aconchego. Este foi mais um programa Prato Cheio. Lembrando que as informações de hoje vocês podem encontrar no site do Banco de Alimentos, do SESC, que é o www.bancodealimentos.org.br. E lembrando também que a Rádio Aconchego ela fica aqui no Serviço Integrado de Saúde, Engenho do Meio, na rua Lindolfo Collor, onde era o antigo centro de treinamento da Sudene. E aqui nesse serviço de saúde a gente tem a opção de oficinas de alimentação. Então, quarta de manhã e de tarde e quinta de manhã e de tarde. Num dos dias é sobre alimentação integral e no outro dia é sobre alimentação viva. Então você vem, tem uma pequena explicação sobre aquilo que vai ser trabalhado no dia e depois parte para a prática, aprender receitas novas sobre como ter uma alimentação mais saudável e diferenciada também, né? A gente aprender possibilidade de diferenciar na nossa cozinha. A gente vai encerrando mais esse programa nesta manhã de outubro, aqui na terça-feira. Deixa vocês com uma campanha sobre alimentação saudável. É isso aí, até a próxima. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Rádio Aconchego, programa Prato Cheio. Algum tempo atrás, não muitos anos, minha avó ia no quintal, pegava uma galinha, torcia o pescoço dela, tirava as penas e ela estava morta. Ela abria essa galinha, tirava tudo de dentro, limpava, cortava em pedaços, cozinhava. Parte virava frango com polenta, outra parte ia para a geladeira, para outros pratos. Não por muito tempo, porque não se conservava. Anos depois, minha mãe ia a um estabelecimento comercial, escolhia uma galinha entre várias numa gaiola. O dono da loja pegava essa galinha, matava, dava para minha mãe limpinha, em pedaços. Minha mãe ia para casa e cozinhava para a nossa refeição. Alguns anos depois, minha mãe já não ia mais nesse estabelecimento, mas a um pequeno supermercado. Comprava um frango já embalado em uma bandeja. Agora, eu vou a um grande supermercado e encontro algo dentro de uma caixa onde está escrito frango, mas eu não tenho certeza que lá dentro tem frango. Essa é a nossa história sintetizada. Se você pensar na história desse frango ao longo dos anos, é a história de como a nossa alimentação se transformou. Como tínhamos a garantia sobre o que comíamos, praticamente total controle sobre o que comíamos, e como hoje praticamente não temos controle nenhum. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável quer que cada um de nós, nossa sociedade, nossos países e nosso planeta volte a ter controle sobre o nosso alimento. Que a gente saiba de onde vem a semente, que a gente possa pisar na terra e colher, que resgatemos nossas histórias e possamos expressar nossas verdades através do nosso prato. Isso não é nada fácil, é fundamental, mas não é nada fácil. Hoje as galinhas, as sementes, as terras, as prateleiras estão nas mãos de pouquíssimos. Pouquíssimos acumulam muitas riquezas, acumulam muito poder. E nós perdemos saúde, perdemos tradição, perdemos bem-estar e perdemos soberania. A Aliança existe para contribuir para o resgate de tudo isso. Para que a gente perceba que esse ato tão simples, tão básico da vida, é a expressão de como o mundo se organiza. A Aliança existe para contribuir para que o mundo se organize em nome da equidade, do bem-estar e da vida. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Cheio de ideias e cheio de qualidade. Cheio de qualidade.